Showtime. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime. Com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar, mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Boa noite, ô Bela Adormecida. Oi, tudo bem? Tudo bem, Bela Adormecida? Olha, o pessoal que não sabe, participo uma prestação, diríamos assim, afetiva aos sábados, e eu não sei, sem mentira mesmo, não estou culpando o Fufunha aí, mas ele está dizendo que me ligou, ele está dizendo também, eu não tenho por que editar, mas eu, tudo bem que eu tinha chegado às 5 horas, mas eu não bebo, o pessoal sabe, sem mentira, eu só bebo Coca Diet e água mineral sem gás. Eu tinha chegado, eu acho, 5 horas, que tinha 5 da manhã, porque tem uma amiga, duas grandes amigas que eu não via, uma eu não via há mais de 12 anos em Porto Alegre, uma mora em Toronto, no Canadá. E daí cheguei, e sem mentira, eu estava a 7 metros do despertador, e só sei que eu pulo da cama, tipo assim, numa poça de suor às 11h18 da manhã, e eu... E, né, será que tocou? Eu até entrei em contato com o Renzo, e ele disse, não, rolou assim, então, sei lá, eu peço escusas pela... O cansaço... Nenhum príncipe me beijou. Não, eu acho que você devia estar muito cansado. Quem dorme às 5 horas é difícil. Agora, para sua amiga que veio de Toronto, mesmo com todo o frio do Canadá, devia ser um calor insuportável, né? Ela tá, tava até querendo, tá pensando que ela tem um filho, ela se separou lá de um estrangeiro, e ela tava pensando em voltar para o Brasil, porque achando que lá, que lance do politicamente correto, sim, né, que tudo dá processo... E eu tô tentando convencê-la que eu acho que o charme do Brasil, que ela tá sentindo, obviamente, por estar aqui há poucos dias, eu acho que passaria em alguns, acho que uns 3 meses ela iria querer voltar. Seu convidado já está na linha. Já está? Já tá. Maravilha. Gente, é uma honra poder falar com um dos cineastas mais completos do Brasil. O nome dele é Flávio Ramos Tambellini, ele nasceu em São Paulo. Eu vou, assim, passar alguns minutos, assim, para variar, a gente tá com um convidado que só para ler todo o currículo daria para fazer um programa exclusivo sobre leitura de currículo. Mas eu vou falar aqui um pouquinho, tentar, assim, resumir. É muita coisa, mas lá vai. Tá, ele começou com assistência de direção e como corroteirista no filme Gabriela, aquela versão que o Bruno Barreto dirigiu nos anos 80, com Marcello Mastroianni e Nicole Puzzi, obviamente, Sônia Braga. Ele escreveu Garota Dourada, que era a sequência do clássico Menino do Rio, foi até filmado em Santa Catarina, não muito longe aqui de Porto Alegre, onde eu estou. Ele foi assistente de direção do Beijo da Mulher-Aranha, ele fez casting, ou seja, seleção de elenco, num filme que é muito pouco conhecido no Brasil, foi filmado em Belém, um filme lindo, chamado Where the River Runs Black. No Brasil era Selva Viva. É um filme meio inspirado na lenda do Boto Rosa, é muito bacana mesmo. Dirigido pelo Chris Kane, que fez aquele filme Young Guns, que era, acho que era Jovem Demais para Morrer, um filme do Billy the Kid quando jovem, com Emile Esteves e tudo mais. Pai do Dean Kane, até, por sinal, que era o Superman do seriado Lois and Clark. Ele também fez casting no Florestas Esmeraldas, filme lindíssimo, mistura também um pouco de fantasia com Thriller, é um filme que o inglês John Borman fez no Brasil, por sinal até um amigaço meu fez a trilha sonora, o Junior Homrich. Ele também trabalhou em Luar de Parador, que é um filme com Richard Dreyfuss, Sônia Braga de novo, Raul Julia, filme, uma comédia sobre repúblicas de banana. Foi assistente de direção em Running Out of Luck, que é um longa-metragem que meio assim, samba do crioulo doido, diríamos assim, porque é um Brasil totalmente caricato, um filme co-escrito, co-produzido e estrelado pelo Mick Jagger, né? Foi assistente de direção no Beijo da Mulher-Aranha, né? Clássico, ganhou Oscar para melhor ator, pelo William Hurt e tudo mais, também com a Sônia Braga. Foi diretor, ele trabalhou no departamento de elenco do Feitiço no Rio, que é aquele filme com Michael Caine, Demi Moore, início de carreira, feito no Brasil. Ele no Luar de Parador, ele aparece numa participação pequena como um revolucionário ao lado do grande Edward Asner. Vocês devem se lembrar, ele era o Lou Grant no seriado do mesmo nome, e também fez antes o seriado Mary Tyler Moore. Gente, é muita coisa. Ele foi produtor executivo de Ele, o Boto, Faca de Dois Gumes, Terra Estrangeira, Gene Papo, um filme que eu adoro também, com o Henry Cherny, o Patrick Buchot e o Miguel Lunardi, Orfeu, do Cacá Diegues, Os Desafinados, com o Rodrigo Santoro. Ele produziu as cenas filmadas em Foz do Iguaçu para o filme Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Tem um filme que ele produziu que vai ser lançado, que é a cinebiografia do Éder Joffre, um filme chamado 10 Segundos. Como diretor, só um pouquinho, já estou quase acabando, que a gente, eu sei que não tem uma hora só para falar tudo do currículo. E olha que eu estou pulando bastante coisa. Ele é diretor do premiado Buffy Spallanzani, um thriller policial bem legal, com Tony Ramos, com José Maier, Malu de Bicicleta, A Glória e a Graça. Também são esses três filmes que ele dirigiu. Tem mais coisa no currículo que eu estou deixando de lado, porque, gente, na boa, eu não tenho uma hora e meia para ficar só lendo o currículo, só falando do currículo dele. Mas eu queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Flávio? Ô, Marco, obrigado aí pela deferência. É o maior prazer, tudo ótimo. Tentando desesperadamente resumir, viu? Tudo bem, melhor mesmo. Tá. Antes de mais nada, obrigado de novo por estar aqui, tá bom? Não, o maior prazer. Querido, é o seguinte, é filho, né, do falecido cineasta que eu adoro, Flávio Tambellini, né? Eu gostaria de saber como é que foi assim a tua intro pro cinema, assim, vamos por partes, assim, ele te levava muito em filmagens, só abrindo um parênteses aqui, o Flávio Tambellini, dois filmes que ele fez, são inspirados em Rubem Fonseca, que depois até dirigir este filme, né? Ou seja, o Rubem Fonseca, que trabalhou com duas gerações de Tambellini, né? Ele fez o Relatório de um Homem Casado, por exemplo, que é baseado numa obra do Rubem Fonseca, e A Extorsão, que foi o primeiro filme do teu pai que eu vi, com o Pereio, com a Kate Lira. Então, fala um pouquinho assim, como é que foi crescer nesse ambiente de cinema, pode ser? Claro, bem, o cinema antigamente, né, vamos dizer assim, na época do meu pai, era muito passional, havia, assim, grupos em São Paulo. Meu pai é de São Paulo, eu nasci em São Paulo, né? Então, meu pai era crítico, foi crítico de cinema, e sempre tinha reunião de grupos de pessoas de cinema em casa, havia muita política de cinema, vários órgãos sendo criados, né? Já naquela época, tentando solidificar a indústria nacional, né? É, em São Paulo tinha o Paulo Emílio, tinha uma turma, né, ligada a solidificar o cinema nacional, tentar criar uma indústria. Então eu vivi muito nesse ambiente, eu vivi também o final da Vera Cruz, né? Meu pai produziu um filme lá chamado Ravina. Foi o primeiro filme dele, né? Ele como produtor, foi produtor, isso, né? Foi um outro crítico de cinema, Rubem Biafra, que dirigiu. Então eu vivi isso muito. Eu era filho único, né? E meus pais me levavam para festivais, essas coisas. Então eu vivia esse ambiente e eu morava num lugar assim, mais afastado de São Paulo, que não tinha cinema perto, mas eu ficava escutando assim, as brigas, né? Tinha um pessoal que era do Bergamo, outro era do Antonioni, outro... E quando eu vim morar ao Rio aos 9 anos... Vim morar em Copacabana, que era um bairro com muitas salas de cinema, né? Com que idade foste para Copacabana, Flávio? 9 anos. Ah, tá. Aí eu via muitos filmes, né? Porque eu comecei a ver, e eu gostava de ver qualquer filme, né? Primeiro, só te interrompendo um pouquinho, lembras da primeira imagem em cinema, da primeira coisa que viste em cinema? Não precisa ser alguma coisa que tenhas orgulho de ter visto, mas assim, a primeira... Tua primeira vez no cinema, lembra que filme que foi? Eu me lembro em São Paulo, assim, eu devia ter uns 7, 8 anos, numa pré-estreia de um filme do Roberto Faria, Cidade Ameaçada. Ah, claro. Eu me lembro de flashes do filme, e também vi uma pré-estreia num filme do Anselmo Duarte, chamado Veredas da Salvação, que ele fez o Pagador de Promessas. Eu tenho flash desse filme, né? E essas comédias americanas... Cidade Ameaçada era com a Eva Vilma, não era? Hein? Cidade, desculpa, Cidade Ameaçada é com a Eva Vilma, não é? É, Eva Vilma, Reginaldo Farias. Já tem filho, né? Eu acho. É. Isso. Filmes assim que a gente, né, se perderam de uma certa maneira, o que é uma pena, né? Uma pena mesmo. Tá, e me diz uma coisa, e daí assim, eu tentei mais ou menos fazer em ordem, assim, né, da tua entrada em cinema, e assim, fosse diretor de produção, né, que na minha opinião, em cinema deve ser a parte mais chata, assim, né, porque tem que cuidar da logística e tudo mais, do Eu Sei Que Vou Te Amar, né, mas antes, obviamente, já tinhas trabalhado com, acho que questão de 2 anos antes, com Gabriela. Quer dizer, eu ia falar do Sei Que Vou Te Amar, mas vamos ver no Gabriela, como é que foi que entraste nesse filme? Que Na verdade, quando meu pai morreu, ele teve uma morte muito rápida, né, um câncer muito rápido. Lá para 77 ou 76, né? É, 74, ele tinha 50 anos, E na época, assim, meu pai, assim, a turma era muito idealista, se endividava, pegava empréstimo em banco para fazer, não tinha lei de audiovisual, não tinha as pessoas faziam cinema meio na raça, né? Uhum. E quando meu pai morreu, ele estava muito endividado, né, de coisas. E eu fiquei um pouco desapontado com o cinema, né? Falei, não é uma vida muito... E as dívidas deles foram pagas todas e tal, e eu fui por um outro caminho, eu fui estudar sociologia, acabei me formando em economia. Economia? Mas eu tava fugindo, né, de mim mesmo, né? E aí durante esse período eu fazia uma crítica, eu trabalhava em outra área, mas escrevia uma crítica semanal no caderno de programa que era organizado pelo Elias Heredo. Uhum. E então eu continuava vendo muitos filmes, às vezes fazia 3-4 críticas por semana. Uhum. Até que eu participei de um curta-metragem, assim, produzi junto com sobre o Paulo Moura, o músico, né? Uhum, uhum. E é um documentário, é um curta-metragem, até que virou um cult, assim. Outro dia eu vi que tem mais de 2 milhões de chamadas no Facebook e tal. Uhum. E eu estava infeliz no trabalho, eu estava trabalhando algo que não tinha nada a ver comigo, e eu tinha um amigo que foi trabalhar com Bruno Barreto. Uhum. No Gabriela, eu já Paraty, conheci, né? O Bruno, e ele assim me chamou para ajudar ele no roteiro e depois me convidou para ser assistente de direção. Então aí eu larguei tudo e que legal. Fui pro cinema e nunca mais saí. Eu tive a honra de entrevistar já faz uns 16 anos, o Leopoldo Serran. Chegaste a trabalhar com ele como no roteiro ou fizeste a tua parte depois o grande... Ah, foi depois, assim, o Leopoldo fez o tratamento, mas assim, o Bruno gosta muito de mexer, né, em roteiro. Uhum. E eu participei depois. Ah, o Leopoldo foi um grande roteirista, né? Uhum, eu acho que foi o primeiro roteirista, assim, brasileiro, assim, a ser um roteirista mesmo, né? Uhum, porque a gente tinha uma tradição dos roteiros serem escritos pelos próprios cineastas, né? Uhum, uhum. Ele não tinha planos de dirigir. É, não, ele queria ser roteirista mesmo. Exatamente. Tá. E daí, depois foste ser diretor de produção, quer dizer, nesse meio tempo escreveste, foi filmado, né, como eu falei, aqui em Santa Catarina, em Garopaba, o Garota Dourada, né, que foi, quer dizer, o Fábio Barreto, me lembro que foi o produtor até, né, então, quer dizer, tem uma mão também do Bruno Barreto, que tinha produzido o primeiro, né, que... Exatamente, mas o diretor foi o mesmo, que era o Antônio Calmon, né? Exatamente, o Antônio Calmon, isso. E fala um pouquinho daí como é que foi, porque assim, que eu acho tão peculiar na tua carreira, é que sabe saber melhor que eu, que tem muito diretor, por exemplo, que não tem a visão de diretor de produção, né? Então é tipo assim, eu tô aqui na parte criativa, quero decupar as cenas, e alguém cuida da logística. Mas trabalhasse em várias funções que às vezes até podem entrar em conflito, né? Como é que a tua cabeça, assim, funciona, tendo esse lado da logística, né? E tendo o lado criativo também, né? Verdade, o produtor não vira diretor e vice-versa. Por isso que eu tô perguntando. O que acontece foi o seguinte, eu no meu, assim, eu queria dirigir, né? Desde o início? É, sempre foi uma, algo que eu quis. Era, a gente, 98% das pessoas querem fazer cinema, querem dirigir, né? Uhum. E, mas, assim, eu acabei fazendo uns filmes estrangeiros, que você uhum. mencionou, que sim. foram bons, porque, para mim, porque me tiraram, eram filmes, o filme do John Borman, Floresta uhum. Menada, era uma mega produção, né? Uhum. A gente ficou na Amazônia quase um ano, assim, uma produção com muito recurso, então isso me abriu o olho também para um tipo de cinema que não tinha carência financeira, uhum. que não era um filme, cinema sofrido, né? Claro, claro. E, mas chegou um ponto que eu falei, ah, eu não vou ficar fazendo filme estrangeiro, porque é um outro tipo de relação, apesar de ter sido ótimo. Uhum. E daí o Jabor, que sabia que eu era cinéfilo, ah, vem fazer aqui o direção de produção, mas foi uma direção de produção muito específica, que o filme foi todo filmado num lugar, né? Uhum, uhum, uhum. Foi todo filmado numa casa, então uhum. não era... E acontece que eu comecei a ser chamado para produzir, fazer produção executiva, acho uhum. que justamente por eu ter esse lado criativo também, né? Ah, tá. Porque as pessoas têm que entender que a produção, ser produtor, ela é criativa também, né? Uhum. Então eu gostava de me envolver no roteiro, de fazer... É um trabalho de escolha de elenco, de participar do filme sendo um produtor executivo criativo. Uhum. Então foi, as coisas foram acontecendo, até que chegou o momento que eu falei, não, estou infeliz, pô, quero dirigir. Eu dirigi um curta-metragem que na época fez muito sucesso até agora, que é um curta sobre o Tim Maia. Uhum, uhum, uhum. Que é um curta que até hoje passa muito... E daí eu falei, ah, não, vou fazer meu filme, primeiro filme, e daí fiz o Bufo, uhum. Que foi o meu primeiro longa-metragem. Super premiado em Gramado. É, foi um filme que foi premiado, ganhou o melhor filme em Miami, sim. Foi um filme que teve uma receptividade interessante, assim, uhum. entendeu? Deixa, não deixa foi ótimo assim... de público, não, mas uhum. é um filme também que permaneceu. Uhum, e daí depois de ter dirigido o Bufo, eu percebi que eu tinha eu posso produzir, dirigir, entendeu? Não tem essa... Enquanto eu não tinha dirigido, eu ficava com essa lacuna, né, dentro do meu... Uhum, quero dirigir, uhum. Mas depois que eu dirigi, eu entendi o processo, né? Porque você, enquanto produtor... Você pode até fazer dois ou três filmes ao mesmo tempo, se você é o produtor mesmo. Mas uhum. dirigir, você tem que separar um tempo na sua vida e uhum. embarcar nisso, né? Tá, e esse teu lado roteirista, barra produtor ou produtor executivo e diretor, assim, eles não entram em conflito, por exemplo, quando tá, por exemplo, produzindo um filme para terceiros, já que tem um olhar também de diretor... Como é que é isso, assim? Porque me parece que pode ser um convite para esquizofrenia. Não, na verdade, assim, primeiro, um dos filmes que eu assinei roteiro, por exemplo, A Ostra e o Vento, eu fiz o roteiro com Walter Lima Júnior. Sim. Uh-huh. O Copo de Cólera. A Luísa Branches. Uhum. Fiz o roteiro com a Luísa. Uhum. Eram filmes feitos dentro da minha produtora, né? Uhum. Na época era Ravina Filmes, né? Uhum. Hoje é uhum. Tambellini Filmes. Uhum. Então eu estava participando de um projeto que eu ia continuar com ele, né? Entendi. Então isso facilita, né? Ajuda. Eu acho que o conflito, quando você está próximo ao diretor, eu acho que ele não existe, porque eu acredito muito em parceria em cinema, né? Uhum, e essa parceria, todo grande filmes, né? No Velho Vague, de Hollywood, neorrealismo, havia uma parceria produtor-diretor, né? Essa interlocução é muito importante, né? Muitas vezes até o produtor trabalhado com o mesmo diretor em vários projetos, né? O produtor do Hitchcock dirigiu, eu me lembro que era o Zanu, que dirigiu uma semana de um filme que o Hitchcock saiu, mas quer dizer, era uma outra, eram pessoas de cinema, né? Uhum. Como hoje você vê, né, o Ridley Scott produzindo, o Spielberg, né, sem me comparar, por favor. Mas eu acho que é uma atividade que dá para misturar. Eu não vejo legal. Conflito. Não. Talvez porque eu tive esse privilégio de trabalhar em filmes que eu também era o produtor, né? Uhum. E o interessante é que você, muitas vezes, você conhecer um lado ajuda muito o outro, né? Uhum, porque uhum. Às vezes, assim, você recebe roteiros... Que as pessoas o tipo realmente de produtor. Viajam, né? E botam cena, você sabe que não vai fazer. E você tá pro outro fala assim, ó. Essa daqui não vamos, tá bonito, tá bem escrito, mas... Tá, e mal que lhe pergunte, quando está produzindo um filme para diretor, é do tipo de diretor bem hands-on, assim, bem mão na massa, fica meio baforando quase no pescoço, assim? Desculpe, tá um pouco de baixa a ligação agora. Não, eu perguntei assim, quando produz filmes para diretores, né? Filmes que não está dirigindo. É do tipo do diretor bem hands-on, bem mão na massa, que fica meio ali em cima, meio urubuzando ou não é? Como é que é a situação? Não, de jeito nenhum. Eu gosto muito de participar na parte de roteiro, né? Uhum. E depois na parte de edição, né? Uhum. Que é onde eu acho que o filme tem as grandes transformações. Na filmagem, eu acho que é do diretor. Ah, claro, vou ao set, tudo, mas eu não fico lá sentado conversando com o diretor, não, entendeu? Eu vou, entendi. Participo, porque também, assim, você tem uma função como produtor, que é muito importante, que é controlar o filme, né, o orçamento. Uhum. Assim, orçamento, então, assim, aí eu dou uma folga pro diretor. Tá. Assim, ó, eu vou ficar, se não te importas, eu vou ficar meio indo e vindo, tá? Em assuntos, então não posso... Ah, ótimo. Tá? Não, tudo bem. Assim, ó, uma coisa que me interessa, de novo falar, o nome do filme Where the River Runs Black, um filme com o grande Charles Durning, com Chico Dias, tá? É um filme que muita gente não conhece no Brasil, um filme bem bonito. No Brasil foi lançado em vídeo há uns anos. Eu tava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos quando lançaram lá. Até me lembro que o menino protagonista, até eu sempre me questionei, onde é que foi parar, que era um menino muito expressivo, Alessandro Rabelo, eu me lembro que era o nome do ator. E eu queria ver, tá me ouvindo bem? Tô. Ah, tá lá. Pois é, e eu queria ver esse lance no Selva Viva, né, esse filme Where the River Runs Black, que eu também entrevistei há alguns anos o Toca Seabra, que foi um dos assistentes de câmera, porque eu me lembro que o fotógrafo acho que era o Juan Ruiz Anquia, né? Alô? Tô ouvindo. Eu tô tentando me lembrar dos créditos. Hã? Pô, essa coisa assim, né, do Alessandro Rabelo, que é um garoto incrível, a gente descobriu ele na procura de elenco numa cidade de Minas, ele era de Minas. Porque eu me lembro muito expressivo, até o cartaz do filme americano era a cara dele com os olhos assim, mas aquele menino de um filme só. Ele, acho que não, sabe, ele era criança, ele adorou fazer o filme... não deu nenhum problema e tal, mas eu acho que a vida dele, aquilo foi um episódio na vida, né? Uhum. É que uma coisa aconteceu um tempo, há uns 8 anos mais ou menos, eu conversei com uma pessoa que, por sinal, gosta muito de ti, um ator argentino que faz meio que o político barra caçador vilão do filme Cátulo Guerra. Muito boa praça. Gente finíssima, até ficou me implicando com aquele lance de rivalidade entre futebol brasileiro e futebol argentino, né? E daí, claro, comentou de ti, que é uma experiência que ele ama, quando ele pode, ele sempre fala disso. O pessoal deve se lembrar do Castro, ele é o cara que vende armas ilegais pro Arnold Schwarzenegger no Terminator do Futuro 2. É um baita ator. Hã? Pois é. O Castulo era. O filme tinha um elenco, o Chico Dias, que trabalhava. Sim. Charles Durning, né? Que era um master de ator, né? Isso. Giovanna Brandão, eu me lembro também. Você tem uma boa memória, hein? Não, e eu me lembro uma coisa também. Porque mais ou menos nessa época, não, questão de um ano depois, trabalhasse no casting e tudo mais, e obviamente numa ponta, quando a gente se conheceu até em Gramado, até eu lembrei isso, o papel de revolucionário junto do Edward Asner ali. Eu me lembro, você me comentou. Pois é. Eu tava do lugar de parador, né? É, do mundo preparador. Quando eu conheci o Mazursky... Paul Mazursky, gente, grande diretor falecido há uns 3 anos. É, ele falou pra mim, Flávio, não corta mais o cabelo, você vai ser o revolucionário do meu filme. Ah, tá. Então, assim, foi uma participação, né, no final, uh-huh. Assim... E foi engraçado, né? Tem uma coincidência, querido, que não sei se parasse pra pensar, que tem uma atriz americana que tá nos dois filmes, no Selva Viva e no Ódio Parador, que é a Dana Delany. Exatamente, claro, a gente se reencontrou lá. Pois é, eu fico imaginando, né? Bem. Pois é, ela faz o papel de uma atriz periguete no Luar de Parador e no Selva Viva ela é uma freira. Quer dizer. Exatamente, mas assim que a gente se viu, porque o Selva Viva é uma relação muito íntima, né? Quando você vai filmar em Belém e tal, uh-huh. A equipe fica muito junto. Não, ela uh-huh. É muito, muito gente boa, né? Isso tem essa coisa do... O cinema é fascinante porque ele é uma linguagem única, né? Uh-huh, você pode fazer, trabalhar na Quênia, na África do Sul, na Tailândia, a linguagem de cinema, as pessoas são parecidas, né? E as pessoas viram uma família pelo convívio, né? É, claro, com certeza. Tá. E me diz uma coisa, fala um pouquinho só assim do teu trabalho com o Rubem Fonseca, né? O Rubem Fonseca é o né, pessoal que não está conectando, mas é o maior escritor policial brasileiro e ele trabalhou com o teu pai, né, na Extorsão, que foi o filme mais famoso, acho que ele fez com o teu pai, e depois trabalhando contigo, como é que foi isso? Vocês mantiveram contato esse tempo todo? Ou como é que foi daí? Foi por acaso? Essas coisas da vida, eu fiquei amigo do filho do Rubem, que é o Zé Henrique Fonseca, né? Sim, eu é produzi o Homem do Ano do Zé Henrique. Sim, sim. Que foi depois do Bufo. Então, na época que eu li o Bufo, estudava, e o livro me marcou porque foi o primeiro policial thriller brasileiro que usava o computador. Né? Entendi. E aquilo era uma novidade, assim, né? Aquela época de reserva de mercado, de e ditadura. Então aquilo me marcou, né? Porque o Rubens sempre foi um escritor que muito à frente, né? Uhum. Frente do seu tempo. Quando eu fui dirigir o meu primeiro filme, eu procurei histórias originais, tentei escrever e tal, mas aquele livro tinha me marcado de uma certa maneira. E eu adoro thriller, né? Que legal. Eu procurei o Rubem, e ele foi muito, muito legal. Ele tinha uma agente espanhola, que era Carmen Barcelos, que era agente de todos esses grandes escritores latino-americanos e tal. E foi ótimo, porque eu chamei a Patrícia Mello, que é uma escritora, sim, né? Que é policial também. Que é cria do Rubem Fonseca, uh-huh, né? E ela trabalhou no roteiro comigo e chegou um momento que ela e eu, nós sentimos dificuldades, assim, com a história. De pra que lado ir, como é, como vamos cortar esse personagem. Né? Então a gente foi pro Rubem. E o Rubem foi a primeira pessoa, assim, mostrou total parceria e desafio. Que legal, falou, tira isso, junta esse personagem com aquele, mexe aqui. E ele assina o roteiro, que é uma junto com a Patrícia e eu. Então é algo assim que é uma honra, né? Porque ele nunca assinou o roteiro de nenhum filme. Uhum. E eu brincava depois, quando o filme lançado, que o livro foi muito mexido, mas pelo próprio autor. Ele não ia poder reclamar. Joia. Eu queria falar contigo assim um pouquinho só do... Só assim, curiosidade do Indiana Jones, a Caveira de Cristal, né? Porque eu sei que o Harrison Ford, o Shia LaBeouf e a grande Karen Allen, eles não vieram para o Brasil. Como é que foi os chamados plates, que seria tipo assim, o footage, o material de base para aquela cena das cachoeiras, e daí eles inseriram lá, como é que foi isso? Marco, porque não só não vieram nenhum dos atores, como não veio o barco, não veio nada. Pois é, eu fico imaginando, mas que que coisa meio bizarra, né? Isso, como é que foi? Teve instruções muito explícitas de que ângulos filmar? Eu consigo imaginar daqui a pouco o material sendo mandado para lá e dizendo, não é isso que a gente quer. Como é que funciona isso? É muito matemático, é muito matemático. O efeitista do Spielberg é um argentino, eu não me lembro agora o nome dele, radicado em Los Angeles. Então é algo matemático, eles vêm com storyboard e são medições, né? Uhum. Tem que fazer esse plano, que tem que ter, a câmera fica aqui, esse assim, e é muito milimétrico o trabalho. E eles trabalham, isso que é interessante, a equipe que vem um cara de efeito, vem o fotógrafo, é uma equipe muito... top, né? É uma equipe muito, assim, no que faz, muito top. Então, é muito interessante, porque você tem, primeiro, uma busca grande de locações, né? Uhum. Segundo, muitas cenas de helicóptero, aí vem um cara de helicóptero, que é um louco, né? Que chega a 10 metros da Foz do Iguaçu, mas isso não é... A gente tem que conseguir autorizações, e tem a parte brasileira e argentina, né? A lei, tem uma linha acaso, que separa ali. Querido, só uma coisa, o piloto de helicóptero, por acaso, não era Holgate o sobrenome, era Doug Holgate. Olha... Talvez, mas eu não me lembro. É que eu conheci em Los Angeles um Holgate que ele filmou em Belém cenas pro Hector Babenco. Enfim, eles têm uma comunicação direta, né, de aprovação do material que está sendo filmado. Uhum. E eu fiquei bobo quando eu vi a cena, né? Eu falei, nossa, não acredito mais em cinema. Porque tinha o barco, tinha o Wilson, tinha tudo, né? Uhum. E a gente ficou 4-5 dias filmando, né? É uma cena que dura 30 segundos, né? Uhum. Aí eles têm recursos, né? Muito exatamente. Recursos, né? Mas e me diz uma coisa, agora, vamos pular um pouco agora, já está chegando meio que o final aqui do nosso tempo, mas eu queria falar com o Flávio, eu sei que vocês se misturam aí, mas eu queria falar com o Flávio Ramos Tambellini, diretor de cinema, tá? Fala um pouquinho... porque os filmes que dirigir são filmes bem diferentes entre si. Fala pra mim um pouco da tua experiência como diretor. Olha, eu dirigi quatro longas, né? Uhum. O Bufo, depois eu dirigi um chamado Passageiro, Segredo de Atuto, Malu e A Glória Graça. Sabe, são filmes que aconteceram no seu Bufo, né? São filmes que aconteceram, vieram na minha mão, não eram projetos originais. E os três primeiros eram livros, né? Uhum. Então, eu entendi que você pode pegar um filme, uma história que originalmente não era a história que você estava planejando dirigir e trazer para você, né? Uhum. Você trazer e você se colocar, porque eu só acredito que você possa dirigir uma história se você de alguma maneira se coloque dentro dela, né? Mesmo que os projetos não tivessem começado contigo, é isso, né? É. Uhum. Foram projetos, não, foram um roteiro assim, alguém assim, olha, tem um roteiro que eu vou te mandar que eu acho que tem a ver com você, entendeu? Chegou a mim o livro, o Malu de Bicicleta, foi o Marcelo Serrado que me procurou. Ah, eu adoro esse filme, adoro esse filme. Então, assim, me tirou um pouco, assim, essa coisa, o filme autoral. É claro que existe um filme ali que você tem aquela que vai fazer, que é o filme vem todo de você, mas você pode fazer filmes, assim, que sejam autorais nesse sentido, que tenham você dentro da história, né? Então, assim, os filmes que eu dirigi não foram sucesso de público, porque são filmes até o Malu de Bicicleta, a gente teve uma boa receptividade, mas assim, não é aquela comédia, né? Uhum. Uma comédia, vamos dizer, mais sensível, né? Ele parece uma comédia de costumes, mas não é. Exatamente. Então, mas, olha, eu ao mesmo tempo, eu digo que tem os filmes que são de 50 metros sem maratona. Às vezes você faz um filme, ele acontece muito, mas ele acaba ali naquele acontecimento, né? E outros filmes, eles vão rodando, e todos os meus filmes foram muito a festivais, entendeu? O filme acaba tendo uma vida própria. Eu entendi que quando você dirige, depois que está pronto, não adianta você planejar, porque o filme adquire um caminho próprio, né? Larga o filho pro mundo, né? Larga o filho, que ele vai te dar a resposta, vai fazer malcriação com você. Tá. Um filme que produziste, que eu gosto bastante, da Monique Gardenberg, o Genipapo, eu acho maravilhoso, por sinal, fotografado pelo Pedro Farcas, que trabalhou contigo no A Ostra, trabalhou nos Desafinados, quer dizer, eu acho muito interessante isso, sabe, essa de pessoas que trabalham na equipe, daqui a pouco não trabalham num outro projeto e depois voltam a trabalhar, quer dizer, é muito interessante. O François Truffaut tem uma frase que é muito engraçada, muito boa. Ele falou, poxa, às vezes eu faço filme com pessoas que eu tenho que conviver meses e meses, que eu não chamaria na vida real pra tomar um cafezinho, né? Será que ele tava falando do... Será que ele estava falando do Nestor Almendros? Não sei. Ele estava falando também de equipe, né? Então eu descobri assim, que uma coisa muito importante é você ter prazer na filmagem. Isso quem me falou foi o John Borman. Ele falou, Flávio, tenha prazer em filmar, porque o resto você não tem controle, né? Então, essa coisa de você ter equipe, eu trabalho muito com o editor, que é o Sérgio Meckler, que a gente trabalha sempre, você cria relações e memórias, né? Então eu acho isso bom. Não é à toa que o Woody Allen repete a equipe sempre, né? Apesar de que ele tem trocado diretor de fotografia bastante até nos últimos tempos, né? O último é o Vittorio Storaro, mas ele trabalhou já com Dario Escondi, Gordon Lee, que às vezes, né? Os diretores morrem nos fotógrafos. Por sinal, até o Carlo Di Palma, que trabalhou muito com ele, fez Manhattan, trabalhaste com ele no Gabriela, né? Sim, que é uma figuraça, né? O Carlo Di Palma era o fotógrafo do Antonioni, né? Isso, exatamente, uau. É, grande fotógrafo, falecido também. Assim, ó, Flávio, eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, tá? Desculpa ter espremido o tempo aqui contigo, tá? Não, mas olha, eu acho ótimo e, pô, eu fico muito feliz conversar com você, Marco. Você é um cinéfilo, você é uma pessoa que conhece cinema, né? Pô, obrigado. E hoje, obrigado, assim, filho. A gente tem 80%, assim, dos nossos críticos que fazem isso, são pessoas que falam sobre culinária, sobre teatro e economia. É, mas então, assim, poxa, você sabe cinema, né? Isso é o maior prazer. Pô, obrigado mesmo. E cá pra nós aqui, aquilo que eu falo volta e meia, sabe o quê? É o seguinte, o IMDB, né, o Internet Movie Database, né? Eu sempre falo assim, 95% dos cinéfilos brasileiros, se amanhã fechar o IMDB, acabou a vida deles, né? Exatamente. Tá? Querido, um grande abraço de novo, sabe, acompanhe teu trabalho no mínimo 25, 26 anos e muito obrigado pelo teu tempo de novo, tá bom? Pô, obrigado a você, foi um prazer falar aí pros seus ouvintes, que eu tenho certeza que são muitos. Muito obrigado, querido, um abração. Um abração, obrigado. Tchau, querido. Marco Antônio. Oi. Vamos lá? Que maravilha. Primeira música. Ah, tá, claro. Anos 60, gente. Anos 50. Opa, desculpa, obrigado. Nossa, imagina se eu bebesse, hein, João? Nothing but the earth to call on the Marco Antônio. Ah, obrigado. Ah, antes de mais nada, obrigado, tá, pela correção lá, que eu falei 60, era 50. Nada como ter um produtor, um produtor e chefe que cuida da gente, apesar que a chibata eu não gosto, mas tudo bem. Tá? Isso, ri bastante. Tá. Querido, essa canção é de 58, o nome é We Have Love, né? Nós nos amamos, nós temos amor. Foi escrito, vai cair duro quem é que escreveu essa canção. Barry Gordy. Só podia o ser. O da Motown co-escreveu, apenas. O cantor, o grande Jack Wilson, tá? O nome de batismo, Jack Leroy Wilson Jr., nasceu em Detroit. E apesar do pai alcoólatra, ele era muito próximo da mãe. A mãe era ex-cantora de coral de igreja. Ele adorava visitar os avós em Columbus, Ohio, onde ele ficava assistindo a comunidade se reunir. Tinha um coro muito famoso de uma igreja lá chamada Billups Chapel, uma capela lá que ele ia direto. Ele cresceu na área barra pesada de Highland Park, em Detroit. Foi integrante de uma gangue que cometia pequenos delitos. O nome da gangue era The Shakers, e engraçado é que ele meio revezava entre pequenos delitos e cantando num quarteto de gospel. Tem vocês já imaginam? Tá. Né? Estamos falando em chapéus diferentes, né? Opa! Né? O nome do quarteto era The Ever Ready Gospel Singers, que era muito popular nas igrejas da região. Então eu acho que, de repente, devia forçar os caras aí comparecer e vê-lo cantar depois de assaltá-los, alguma coisa assim, porque era uma gangue barra pesada. Ele, a partir dos 23 anos, ele virou um grande nome nos gêneros de doo-wop, soul, rhythm and blues, né? Por sinal, a canção Night Shift, devemos adorar, dos Commodores. Sim. Foi feita em tributo a ele e ao Marvin Gaye, né? Ele teve um ataque cardíaco 75 enquanto se apresentava no palco. Ficou em semicomatose por 9 anos, até falecer num lar aos 49 anos de pneumonia. Daí o interessante é que ele foi inicialmente enterrado em cova não identificada, e daí uma estação de rádio de Michigan fez uma vaquinha, e daí conseguiram juntar uma grana para fazer uma lápide para ele. Né? Pode ser ouvido em filmes como Na Onda do Twist, a gente já falou no programa desse filme, é um filme estrelado pelo pugilista Rock Graziano, com participação do Chubby Checker, que era o rei do twist, Um Príncipe em Nova York, A Noite que Nunca Nos Encontramos, Doce Novembro e outros. Então vamos tocar só um trechinho de Lonely Teardrop, que é a mais famosa dele. Marco Antônio. É, uma maravilha. Esse cantor, o Jack Wilson, foi uma das grandes influências no Elvis, no James Brown. Michael Jackson fez homenagem até em programa de TV nos Estados Unidos para ele. E também o Van Morrison era fã incontestável dele. Ele gravou cerca de 50 compactos de sucesso, como eu falei, a partir dos 23 anos de idade. Então vamos para os anos 60? Agora é 60. 60, por favor. Vamos embora. Yeah. Marco Antônio, gosto muito desse judeu, viu? Pô, já contou, ia contar uma piada que ia acabar no lance de judaísmo. Pô, brincadeira, cara, falando sério. Tem que chamar um chefe mais burro, por favor, não tá dando assim. O Norman Greenbaum, que é esse cantor aí, o nome da canção que a gente ouviu agora da íntegra, é uma canção de 69, é Skyline, seria alguma coisa como Linha do Horizonte. O maior hit dele a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trecho, que é Spirit in the Sky, ou seja, né, Espírito nos Céus, também de 69. Ele é de Massachusetts, nasceu em 20 de novembro de 42, está vivo. Ele é formado em música pela Universidade de Boston, e é incrível que todos os... que eu pesquisando direto, assim, todos os filmes que contam com canção dele, com canções dele, que na verdade não são canções, é só mesmo Spirit in the Sky, que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, que ele é bem aqueles One Hit Wonder mesmo. Ele teve um mega sucesso, que foi essa, a gente vai ver um trecho, pô, cara, o Compacto Simples vendeu acho que 2 milhões e 100 mil cópias entre 69 e 70. A canção, a gente vai ver um trecho daqui a pouco, né, é uma combinação de folk music com guitarra pesada, digna de hard rock, e umas letras meio pseudo-espirituais, né, e irônicas, assim, que fala, né, do Jesus seu amigo, Espírito no Céu, só que dá pra notar um pouquinho, quer dizer, apesar de que muita gente caiu nessa, e até teve entrevista, que era isso que eu ia dizer antes de falar, de gostar muito desse judeu aí, que perguntaram, né, poxa, nessa música, né, é uma homenagem a Jesus, você é cristão, convertido há muito tempo? Ele, não, eu sou judeu praticante. Então, quer dizer, a pessoa tem que prestar bem atenção na letra, assim, sim. Ele, se a gente fez em homenagem, ou dá para algumas pessoas até dizerem assim, eu tenho minhas dúvidas, no caso, meio que sátira ao fanatismo religioso e colocar tudo, né, se Deus quiser, aquele tipo de atitude assim. Ele pode ser ouvido em cerca de 40 trilhas e tudo é Spirit in the Sky que toca, em seriados e mais alguns comerciais feitos pelo mundo afora. Filmes como Cinderela às Avessas, Um Anjo de Mulher, Quanto Mais Idiota Melhor 2, Apolo 13, e num seriado também feito em tributo ao chefe da rádio aqui, Dr. House. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, do Spirit in the Sky, de 69? Vamos lá. Adoro essa música. É, ele disse, supostamente ele não se apresenta há mais de, nem em locais pequenos, assim, há mais de 15 anos, diz que ele decidiu viver só do uso da canção dele em filmes, né? Cerca de 40 trilhas sonoras, como eu falei, e sem contar comerciais e seriados. Então, vamos para os anos 70? Vamos embora. Tá. soldado. Marco Antônio. Tá, essa canção aí, Pensando Até, né, Pensando em Ti, é de 78, nome do cantor, Humberto Tozzi. O nome dele não... muita gente não conhece assim no Brasil, quando se fala o nome, mas o maior sucesso dele foi a canção Glória, né? Fez um pouco de sucesso a versão dele no Brasil, mas que é a versão original, mas a que mais sucesso foi da Laura Branigan. Né? A gente já tocou até em outros programas. No caso, ele nasceu em Torino, em 52, em 4 de março. Ele canta profissionalmente desde que tem 18 anos, nasceu em 52. Em 74 ele teve um sucesso na Itália chamado Um Corpo Unânima, que seria um corpo, uma alma, ele coescreveu, e foi, sabe quem é que cantava? Uma dupla, um casal que deve se lembrar bastante. Você lembra do Wes e Dori Gessi? Sim. É. Essa canção não fez sucesso no Brasil, mas o ex-Idori Idori Gessi era um casal, ela loira e ele um negro americano que tinha se mudado para, acho que ele era militar, até tinha se mudado para a Itália. Eles tiveram, né, sucesso em duas novelas, Os Ossos do Barão e A Corrida do Ouro. Né? Eu me lembro que Não Dure Per Sempre, que foi o maior sucesso deles. Se não me engano, era da Corrida do Ouro, uma canção romântica super bonita, Noiru e Per Sempre. Isso. Como eu falei, a Laura Branigan regravou a canção que a gente vai ver um trecho daqui a pouquinho, aquele Glória, que ele escreveu entre 78 e 79, e ele lançou em 79. A Laura Branigan, americana falecida, regravou em 82, fez sucesso estrondoso. Ele tem canção até regravada, uma canção dele até foi regravada pelo Menudo, era uma canção chamada Stella Star. Ele vendeu na carreira toda 70 milhões de discos, cantando em vários idiomas. E o engraçado é que no Brasil é como se ele fosse um One Hit Wonder, né? É. Tipo assim, compositor de um hit, porque até a versão dele que foi lançada no Brasil era aqueles discos de coletânea, me lembro, Flipper Hits, em 82, tinha a versão dele mesmo, a versão original dele, do Humberto Tozzi. Mas o que eu me lembro que mais tocou, até tá na trilha sonora do Flashdance, é a canção Glória, só que cantada pela Laura Branigan. Então eu fiz aqui uma listinha de filmes que tem canções dele, mas cantada por ele, né? Cantada por ele. Fez bastante sucesso pela Europa, era E Nove Monstri, era Os Novos Monstros, é um filme de episódios de 77, um filme italiano, com um elenco estelar, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Ornella Muti, num filme que foi candidato ao Oscar foi representante ao Oscar pelo país, pelo Chile, em 2013, um filme também chamado Glória, e também no recente Lobo de Wall Street, que o Scorsese fez com o Leonardo DiCaprio. O Scorsese gosta tanto da versão original, que é do Humberto Tozzi, que tá no filme, não a versão da Laura Branigan, né, já que o filme é americano, a gente esperaria a versão da Laura, mas não, tá a versão do Tozzi no filme. Então, vamos passar para os anos 80, que é uma banda que tu adoras? Não vai tocar um trecho da dele, não? Ah! Eu juro por Deus, tem gente me escrevendo de agora perguntando se eu bebi. Juro, falando sério, gente, eu não bebo, tá? Deve ser o alemão aquele me perseguindo, Alzheimer. É provável. Vamos Obrigado. Lá, vamos pro Glória, então. 79, por favor. Sempre com você. É, mas essa é muito boa também, viu? Preferes a versão do Tozzi ou da Laura Branigan? Do Tozzi. É mesmo? Sim. Ah, tá, porque fez muito mais sucesso na versão no Brasil e, obviamente, nos Estados Unidos, no Canadá, mas ele na Itália, assim, ele é meio que um deus do romântico pop, assim, ele continua se apresentando direto e gravando. Então, agora sim, então, anos 80, vamos sim, lá? Sim, vamos lá. Por favor. Nothing on earth can take that fate. Marco Antônio. Ah, pois é, esse grupo, quando eu toquei uma outra canção desconhecida deles, há umas três semanas, falaste até que adoras. E gosto muito. É um grupo muito classudo, né? Aztec Camera, no grupo, é um grupo escocês. Essa canção que a gente ouviu, More Than a Law, Mais Que Uma Lei. É muito elegante. Classudo pacas, é muito, sofisticado, muito, né? Muito, e muito. Emocionante ao mesmo tempo. Né? Tem um lance de melancolia. É uma canção de 87, um sucessinho que o grupo teve. A gente vai tocar daqui a pouco um trecho. É uma versão do Jump do Van Halen, né? É uma. Fizeram em 84. Só que assim, com a vestimenta, a classuda, e é interessante que dá para imaginar a gente tomando coquetel, ouvindo, só que não é entediante. Sim, não, não é. Né? Não é, desculpa a expressão, mas não é broxa assim a coisa. Não, não é broxante. Né? Não é. E a tendência, né, a tendência de quando o lance está mais para esse easy listening, assim, é meio que a música de elevador, mas eles nunca resvalo no música de elevador. Esse grupo, né, é escocês, é um grupo de pop, new wave. Eles começaram em 1980, a banda existiu até 95, mas a única pessoa que ficou em todas as formações foi o compositor principal, o cabeça do grupo, o Roddy Frame. Eles só lançaram 6 discos, né? Highland, Hard Rain, Knife, que eu gosto bastante, Love, Stray, Dreamland e Frestonia. Né? Como eu falei, a banda acabou em 95. Vamos tocar um trechinho do Jump, da versão deles, por favor. Boa, viu? Lindíssimo, né? Muito bom. Lindíssimo, né? A pessoa quase que esquece que não é a versão original, né? Não, você não lembra disso. Pois é. E olha que eu gosto da versão original bastante, hein? Ela é muito divertida. É com o David Lee Roth, né? saltando, dando cambalhotas. Agradeço o espaço. Deixa eu te dizer uma coisa. Você estava falando da Laura Brighton com... Brannigan. Isso, Laura Brannigan com e depois a original. Você sabe que eu tenho horror de qualquer tipo de versão, né? Não, a gente vem falando disso, mas é brabo de vez em quando a gente tem que reconhecer que algumas coisas foram feitas, né? É isso que eu queria te dizer. Tem aquela música Love Comes to Everyone, do George Harrison. Eu prefiro a com Eric Clapton. É que cá pra nós, né? Poxa, falando certo também, né? O Eric Clapton. Vamos tocar um trechinho pra ouvir. Vamos tocar. Let's Eric Clapton is God. Eu não vou, olha, eu não vou dar veredito aqui, não vou dar minha opinião aqui, porque eu acho as duas, é como se as duas se completassem, as duas versões, eu acho elas parecidas, eu acho que podia ser tanto ter sido a original do Eric Clapton como do George Harrison, acho o George Harrison genial, mas as duas são lindíssimas. Sabes me dizer se essa versão aí, lembra que ele fez um tributo pro George Harrison? Não é, esse é de um show dele, Back to Home. É um show lá dos 2000 e pouco. Isso, eu tenho essa aqui é de um DVD, é ao vivo, essas que vocês ouviram é ao vivo, não é música de estúdio não. É, porque a versão original acho que é de 79, 78, isso. 79, né, do grande George Harrison. Maravilhoso mesmo. Olha, aí eu quero qualquer dia discutir. Então, quinta-feira o Edinardo vai estar de volta ou não? Não, mas nós vamos estar no ar. E eu quero qualquer dia discutir com você e conversar a respeito de um dos meus ídolos e meu pessoal amigo, Todd Rundgren. Ah, sim, falasse já esse é meu amigo. E-mails com ele, que ele é gente finíssima, né? Esse é meu amigo, esse cara é completamente louco. Sim, mas uma coisa que é legal é o seguinte, né? É louco de verdade, não é poser. Não, ele tá fazendo tipinho. Não, ele é louco mesmo, ele é Sequelado. Bom, tanto que ele criou aquela atriz... do Liv Tyler, né? Pensando que fosse filha dele. Um dia no show ele fala: olha, eu não sou teu pai. Teu pai é o Steve Tyler. E hoje ela diz: olha, eu tenho dois pais. Um pai biológico e um pai que eu adotei como pai. Isso. Acho que ela foi educada com o grande Steve Tyler, porque não leva mal. Eu acho que ele nunca deu a mínima até ela ficar famosa, né? Quem é? Ele não foi um pai, ele não é nem um pai quase ausente. Ele não existia. O né? Steve Tyler? Pra ela não existia. A presença mesmo paterna foi totalmente Todd Rundgren. Foi, né? Desde pequena ela foi criada por Todd Rundgren. E eu sou apaixonado por Todd Rundgren. Tá, vamos conversar sobre isso. É um puta de um bom caráter, deixa eu ver. Tá, e conhece todo mundo, respeitadíssimo. É verdade. Respeitadíssimo. Ele tem um estúdio fantástico e toca todos os instrumentos que você possa imaginar e os que você não possa também. Sensacional. Agora adora tocar, eu não me lembro qual é a música dele, com Asas de Anjinho. É um pirado, tá? Olha, um abraço e um abração, até quinta, Marquinhos. Até mais. Tchau.